Passamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. O Fantástico de Macabão, Alô Branco, Top DJ Loura, tamo junto e misturando. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode levar tudo, né? Pode ficar. Mas quem dera se a mulher saísse de casa e deixasse tudo isso pro homem. Desgraça de música mentirosa. Desgraçada, só deixa a cueca e mata. Meu violão e o nosso leva o cachorro, para que se amanhã a gente se acertar, tudo bem. Mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar. David Yuri do Mesquito, salve! Ficar do som do motivo em Macapá, é verdade. Eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Fazer pra cima, comigo, Yuri, pra cima, olha. Vai ver, o rio é maior. Quando eu não for mais seu cobertor, nem ouvi. E galera da Norte Frio, refrigeração, Ronaldinho, pancadão, colorau de novo. Ainda devo pra Sasaki, chega, Sasaki. Seu lugar aqui, nem passou, nem vai passar. Quando a gente ama é assim, briga, separa, quebra a cara e volta. Dia daí o do Ferrari, o Fantástico de Macapá. Tô te esperando.